tudo que nós tem. Chega mais, tio, vem que vem. Rap vai além, fica zen, me faz muito bem. Como chega junto e rouba a cena de assalto. Meu zap tá na manga, embaralha esse baralho. Nem vem que não tem, com esse kit tipo ladrão man. Vamos além do trem, não vejo mais ninguém. Eu vejo a nuvem e o tic-tac da Glock. Tem uma caneta e ameaça pros Loki. Eles querem nos ver correndo tipo Tom e Jerry. Motoqueiro fantasma, foge, fuga na BR. Meu verso é tipo Rexona, não te abandona. Shaolin no ringue, adversário, beija lona. A música me leva aonde o mal não chega. O reino dos cabelos black e das princesas negras. Eu tenho dólares, pesos, libras e reais. Temos rainhas na favela, lindas e leais. Tem pétalas de rosa choque, sem remake. Nada é mais fake do que os robôs só de enfeite. No aprender independente, eu sigo em frente. Bala de prata na favela, na flor da mente. Absorvendo o ar de ódio, palavras suas. Minha caneta mata igual polícia nas ruas. Eu corro azul na track como um raio independente. É tudo o que nós tem, ladrão man, resistente. GML. Ei, pessoal, 2020. Sai fora trap mongoloide. É os humanoide, aleatoriamente os pica não é debilóide. Arma branca na mão, estilo baraca mortal. Se esquiva do patético, rap original. Amo os meus erros, eu só não posso me enganar. Não acolho os capacitados, vim capacitar. Multiplique estrelas no céu e as gotas no oceano. Pensamento em pleno escarcel. Não põe a pano. O que cê tá sendo, gera o que cê tá fazendo. Não preciso mostrar beleza ao cego, tá entendendo? Pois pessoas solitárias são as mais amáveis. As tristes têm um sorriso lindo e selvagem. Sofrimento te transforma em sábio. Corpo inflamável, inflável. Isso é inevitável. Jurei amar eternamente. Não sou eterno e amo até o fim da vida. Ladrão moderno, dando valor e quem está perfeito em pleno inferno. Deus não me fez perfeito, mas me fez correr com certo. Só quero sossego e não sucesso. Viver uma vida simples e feliz para mim tá no progresso. Areia, modedice é a tristeza, a moleza na alma. O inferno é a recompensa. A maior doença, o sábio finge a demência. Bonito por fora, agora quer comprar essência. Se a flor é do narguile, cês vai ver que tá em falta. Afoga na maré alta, surfa na prepotência. Não é turma da Mônica, sua filha vende crack. Produto da Deep Web, no WhatsApp é Black Friday. Pois a roda choque, me explica essa porra. Se o bonde balança, eu quero ver se honra. Sua vida é cubo mágico, ódio se mistura. De sangue e prestígio. Chacoalha o velho, galho da liberdade. O papo é reto, cabe toda a verdade. Pessoas, visão, avante o amanhecer. De boas, isso é o fato de sobreviver. Dificuldade, dias ruins, provações alegremente. E até o fim, nós se propõe. Dilui a mágoa e joga na atmosfera. Conclui, trabalha, pega fruto na terra. Quem puxa saco também, puxa tapete. Só dá trabalho, pensa que tudo é enfeite. Tudo vem no seu tempo certo. O mundo gira os dias, sou moderno. Época ostentação, era humildade. Década se passou, só inimizade. É melhor que ative o modo Wi-Fi. Aqui só segue firme os cabulosos Jedi.